sua tristeza que restou. Há sempre um vazio em minha vida quando relembro nossa despedida. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não esqueço que te amei demais. Está vazia. Desde as 9 horas meu corpo reclama. Estou sentindo frio. Os nossos lençóis estão esperando a sua chegada. Fazem muitas noites que você só chega quando é madrugada. Fico lhe esperando com o coração cheio de amor. As horas se passam e a cada minuto aumenta minha dor. Junto ao abajur, uma velha foto do nosso passado. Olhando pra ela, vejo que já fui feliz ao seu lado. Não suporto mais. Não suporto mais. Não suporto mais. Não suporto mais. Lhe dou tanto amor e você não sabe me retribuir. Não suporto mais. Não suporto mais. Não suporto mais. Não suporto mais. Nesse quarto escuro, sem você aqui, eu não sou feliz. Meia-noite, olho para a cama e ainda está vazia. Desde as 9 horas meu corpo reclama, estou sentindo frio. Os nossos lençóis estão esperando a sua chegada. Fazem muitas noites que você só chega quando é madrugada. Fico lhe esperando com o coração cheio de amor. As horas se passam e a cada minuto aumenta minha dor. Junto ao abajur, uma velha foto do nosso passado. Olhando pra ela, vejo que já fui feliz ao seu lado. Não suporto mais. Não suporto. Não suporto mais. Não suporto mais. Lhe dou tanto amor e você não sabe me retribuir. Não suporto mais. Não suporto mais. Não suporto mais. Nesse quarto escuro, sem você aqui, eu não sou feliz. Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber quanto tempo falta para te esquecer. Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar junto com você, estrangular meu riso. Dê-me seu amor que dele não preciso. Essa relação acaba-se assim, como um caramelo que chegasse ao fim, na boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixe a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Contei pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de um marginal. Relação acaba-se assim, como um caramelo que chegasse ao fim, na boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixe a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. E pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de um marginal. Sozinho na avenida, nesse vai e vem da vida, só lembrando de você. Vejo em cada olhar o seu olhar, em cada rosto a sua boca, que saudade de você. saudade no meu peito. O amor tem um defeito que não dá pra consertar. Quando a gente fica apaixonado, não sabe o que é certo ou errado. Se entrega sem saber no que vai dar. Vivendo tão distante de você, o que é que eu faço agora pra viver? Se eu não achar um jeito, uma saída, serei escravo dessa solidão. Essa cidade é uma selva sem você, e eu sozinho como vou sobreviver? Pago tão caro o valor dessa saudade, vivo sem felicidade, assim eu vou enlouquecer. Essa cidade é uma selva sem você, e eu sozinho como vou sobreviver? Pago tão caro o valor dessa saudade, vivo sem felicidade, desse jeito eu vou morrer. Se eu não achar um jeito, uma saída, serei escravo dessa solidão. Vivendo tão distante de você, o que é que eu faço agora pra viver? Se eu não achar um jeito, uma saída, serei escravo dessa solidão. Continue ligado, já já mais sucessos. Super que arraiada pão, preço baixo de montão. Vai começar o melhor arrasta-pé dos preços baixos, ou arraiada de preços baixos no Super Q. Chega a aproveitar que aqui a festa é de preços baixos nas lojas do Rio Grande do Norte. Vem comprar barato. Filé de peito individual, quilo só R$18,49. Coxa com sobrecoxa individual, sem endosso, quilo só R$8,75. Tem mistura creme de leite, mococa, TP 200 gramas e R$1,99. Farinha de trigo, Dona Maria, sem fermento, quilo só R$3,69. É no arraiado os preços baixos Super Q. Encarte promocional. Blocão de milho gostosinho, 400 gramas e R$1,09. Tem feijão de corda, nosso grão, ou do Zé, o quilo, só R$4,89. Fécula de mandioca, lopes o quilo, só R$4,99. Chega logo, aproveitar aqui. A festa é de preços baixos. Vem pro Super Q. Ofertas novo, encarte promocional, arraiado e preços baixos. Começou a festança da economia nas lojas no Rio Grande do Norte. Preço baixo de montão, Super Q arraiadão. Vem, aproveite a promoção. A rede móvel da Brisanet chegou! Confira nossas ofertas exclusivas e ganhe 3 meses de dados móveis grátis para acessar filmes, redes sociais e muito mais. São 15 GB mais acesso ilimitado ao Waze, WhatsApp e Facebook. É bom demais! Procure uma de nossas lojas e adquira já o seu chip. Brisanet, o futuro ao seu alcance. O clima junino já tomou de conta da Casa Franquinho, seu menino. Venha para o maior arraiá de preços baixos de toda a região. Guarda-roupas Lotus, 6 portas e 3 gavetas. De R$1.000 por apenas R$799. Cômoda 5 gavetas e 2 sapateiras. De 670 por 550. Valeu, Nossa Senhora, que é preço bom! Conjunto Box Casal Molas Ensacadas. De R$1.250 por apenas R$999. É ou não é preço baixo de verdade, dona menina? Espia aí a explosão de promoções! Fruteira clara, apenas R$280. Guarda-roupas light, 4 portas e 2 gavetas. De 750 por R$599. Colchão Recoflex D20 Casal. De 750 por apenas R$599. Eita, que tem preço bom de verdade, menino! Tanquinho Color Mark, 10 quilos, de R$700 por apenas R$560. Essas e muito mais ofertas em promoção no clima de São João. Pule a fogueira dos preços altos por aí e venha correndo para a Casa Franquinho, onde o preço é bem pichotadinho. Venha descobrir a excelência em vidraçaria na Alisson Vidraçaria, em São Miguel. Com mais de 24 anos de experiência, o proprietário Alisson e sua equipe oferecem serviços de alta qualidade em vidro comum e temperado, espelhos, box de vidro e acrílico, portas de vidros temperado, portões, portas, janelas, grades de proteção, varandas e corrimão de alumínio, além de toldos de policarbonato e automação de portões. Alisson Vidraçaria, com localização na Rua Coronel João Pessoa 384, próximo ao depósito de Luiz da Vila, na Vila Cachoeira, logo após a Rio Bonito. Entre em contato agora mesmo através do nosso telewhatsApp 84992062353. Também siga-nos em nosso Instagram, @AlissonVidraçaria, para acompanhar nossos projetos e novidades. Faça-nos uma visita e transforme seu espaço com elegância e qualidade. Alisson Vidraçaria, em São Miguel, Rio Grande do Norte. Vai construir ou vai reformar e precisa deixar aquele ambiente super iluminado, com lustres maravilhosos, um ambiente impecável? Conheça a JM Iluminação. Na JM Iluminação, você tem o que há de melhor e moderno em iluminação e material elétrico. Temos lustres dos mais variados tamanhos, modelos e cores. Temos variados modelos de lâmpadas, fios, tomadas, interruptores e muito mais em material de iluminação e material elétrico. Temos as melhores condições de preços e parcelamento para facilitar sua compra. Vem pra JM Iluminação. Venha conhecer os produtos de nossa loja. Faça um orçamento sem compromisso e nós garantimos. Você não vai se arrepender. JM Iluminação. É bonito, é barato, é bom de comprar. Localizado na Rua Antônio do Rego Leite, ao lado da Escola Gilneide Souza, São Miguel, Rio Grande do Norte. Para maiores informações, ligue no nosso tele WhatsApp 84992347269. O que há de melhor e moderno você encontra aqui na JM Iluminação e Material Elétrico. São Miguel tem economia no atacado e no varejo todo dia. Se liga no azul que a conta fecha. Salsicha hot dog bom todo quilo, R$6,98. Levíssimo Seara quilo, R$23,98. Whisky Johnny Walker Red Label 1 litro unidade, R$74,50. Vinho Colina Sabores 750ml unidade, R$11,98. O nosso atacarejo é pra você. Óleo de soja Suavite 900ml unidade, 6,28. Feijão precioso corda 1 kg unidade, 4,98. Pão hot dog quilo unidade, 10,48. Detergente líquido Marilux 5 litros unidade, 10,98. Papel higiênico Atuali 12 unidades 20 metros folha dupla unidade, 12,49. Ofertas válidas até 13 de junho ou enquanto durarem os estoques. O nosso atacarejo é pra você. Procurando uma loja especializada em vestuário e acessórios infantis? Sim, então você precisa conhecer Aquarela Kids. Uma loja completa em enxovais para recém-nascidos, batizado, roupas infantis, infanto-juvenis, calçados e acessórios para toda criançada. Com preços incríveis. Só na Aquarela Kids você consegue economizar sem abrir mão do estilo e a qualidade. A Aquarela Kids fica localizada na rua Doutor Luiz Torquato, 151 Centro, São Miguel, ao lado da Cacau Show. Para mais informações, 996-393727. Ou 998-09-2523. Aquarela Kids, o mundo encantado da moda para toda criançada. Pra economizar, vem logo, vem pra cá. Na Multi Coisas, melhor preço não há. Multicoisas tem pra oferecer o melhor pra você, o melhor pra você. Multicoisas, beleza e utilidades. Aqui você encontra quase tudo. Utilidades do lar, material escolar, brinquedos, acessórios masculinos e femininos, flores e enfeites em geral. Parcelamos suas compras em até 6 vezes sem juros. Aceitamos todos os tipos de cartões. Trabalhamos com recargas de celular, atendimento Bradesco e empréstimos. Rua Coronel Nunes, 118, Centro de São Miguel. Empreendimento Luciano Pinicapau e Lady Jane. Telefone 33 53 26 43. Oi, meu povão querido, junho é mês de festa e o Baixinho dos Relógios faz uma mega promoção em calçado. Eita, São João do Bom! São várias marcas de tênis, sapatos sociais e botas pra você arrastar o pé nesse São João. E para as mulheres, o que tem? Ó, gente, escuta aí o que tem pra vocês. São lindas sandálias de várias marcas com salto intermediário, botas de várias marcas e cores e uma linha completa de tênis e rasteiras, tudo em promoção. Hey, meu povo, tá tudo em promoção na loja do Baixinho dos Relógios. Aproveite que é São João e é preço baixo pra vocês arrebentar nesse São João, minha gente. Loja do Baixinho dos Relógios, na Coronel Nunes, no centro de São Miguel. Ouça a ZYJ 940, Rádio Difusora de São Miguel, 1370 kHz. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo. Foi tudo culpa do amor. Peço perdão. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo. Foi tudo culpa do amor. Música. esquecer. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Peço perdão mais uma vez. Se compliquei sua vida, não tenho culpa se você chorou, se não deu certo. Foi tudo culpa do amor. Vaquejada e vou levar você pra ver o gado cair e o meu cavalo correr. Na vaquejada se vê tuadeiro, a boia do vaqueiro e a gente adora. E dança, se diverte com a mulherada. Se acaba a vaquejada, o nordestino chora. Mulher bonita troca de batom, vendo o vaqueiro bom bater sua senha. Ver o vaqueiro já classificado, grita ô mulher de gado, vem dançar comigo, vem. Eu vou pra vaquejada e vou levar você pra ver o gado cair e o meu cavalo correr. Eu vou pra vaquejada e vou levar você pra ver o gado cair e o meu cavalo correr. Eu vou pra vaquejada e vou levar você pra ver o gado cair e o meu cavalo correr. Eu vou pra vaquejada e vou levar você pra ver o gado cair e o meu cavalo correr. É festa de gado! Opa! Bora pro forró mais aí! É da vaquejada pro bar, do bar para o motel. Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Que Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. Olha, mandei lavar meu carro, regulei meu paredão, separei meu cavalo, quarto de milha, lasão. Peguei a minha cela, espora, luva e chicote. Coloquei os cavalos lá em cima do reboque. Já comprei a bebida, convidei a mulherada. Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada. É da vaquejada pro bar, do bar para o motel. Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. O whisky Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na pegada do vaqueiro. É da vaquejada pro bar, do bar para o motel. Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. O whisky Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. E só me quebra aquela hora. Me pega no vucu, vucu, vucu, vucu, que vai embora. No vucu, vucu, você chega sem demora. Passa a perna e vai embora. Só me sem eu perceber. E me deixando sem prazer. Me deixando sem prazer. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, que não demora. Me pega no vucu, vucu, vucu, vucu, que vai embora. É vucu, tic-tac, tudo do meu coração tá acelerado quando vê você. A minha cabeça fica mil por hora, meu corpo arrepiado de tanto querer. No tic-tac, tudo do meu coração bate acelerado quando vê você. E a minha cabeça fica mil por hora, meu corpo arrepiado de tanto querer. Ai, que corpinho lindo, assediado pela tentação. Tem feitiços nos olhos e uma fogueira no seu coração. Ai, que corpinho lindo, assediado pela tentação. Tem feitiços nos olhos e uma fogueira no chama do prazer, fogo da paixão vem incendiar meu coração. Chama do prazer, fogo da paixão vem incendiar meu coração. E chama do prazer, fogo da paixão vem incendiar meu coração. Chama do prazer, fogo da paixão vem incendiar meu coração. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. Silly.

preciso tanto do seu amor. Com ele eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Seu amor é uma semente, meu coração é um jardim que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Seu amor é uma semente, meu coração é um jardim que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Vai construir ou vai reformar e precisa deixar aquele ambiente super iluminado, com lustres maravilhosos, um ambiente impecável? Conheça a JM Iluminação. Na JM Iluminação, você tem o que há de melhor e moderno em iluminação e material elétrico. Temos lustres dos mais variados tamanhos, modelos e cores. Temos variados modelos de lâmpadas, fios, tomadas, interruptores e muito mais em material de iluminação e material elétrico. Temos as melhores condições de preços e parcelamento para facilitar sua compra. Vem pra JM Iluminação, venha conhecer os produtos de nossa loja. Faça um orçamento sem compromisso e nós garantimos. Você não vai se arrepender. JM Iluminação. É bonito, é barato, é bom de comprar. Localizado na rua Antônio do Rego Leite, ao lado da escola Gilneide Souza, São Miguel, Rio Grande do Norte. Para maiores informações, ligue no nosso tele WhatsApp 84992347269. O que há de melhor e moderno você encontra aqui na JM Iluminação e Material Elétrico. Abasteça onde tem qualidade em combustível. Abasteça no posto que tem tudo que você precisa. Abasteça no posto Santa Rita. O mais completo de São Miguel, com pousadas, com quartos confortáveis. Para você que merece um excelente repouso, temos a nossa conveniência com variadíssimos produtos. E mais, contamos com uma churrascaria completa que serve carne assada na brasa e a melhor refeição para você. Posto Santa Rita, que trabalha ainda com a troca de óleo e dispõe do combustível de qualidade e a dura mais. É completo. É o melhor. É o posto Santa Rita, localizado na Vila Cachoeira, na saída para Pau dos Ferros. Posto Santa Rita. Posto Santa Rita. O mais completo para você e para o seu carro, com combustível de qualidade e a dura mais. Cleiton Celulares, onde você encontra inovação em tecnologia a preços incríveis. Os melhores acessórios para complementar seu celular. Atendimento personalizado e especializado em conserto de celulares. Não perca tempo. Visite a nossa loja e aproveite nossas promoções para renovar o seu smartphone hoje mesmo. A Rua Coronel João Pessoa, 127, em frente à maternidade. Fone Whats 84994744458. Cleiton Celulares, conserto de celulares e novidades. Você gasta o seu batom de cereja. Tem um sabor irresistível. A pizzaria Bela Pizza é a melhor da cidade. Ligou, pediu, piscou, chegou. O seu sabor me conquistou. A pizzaria Bela Pizza é demais. Pizza igual eu nunca vi quem faz. Experimente nosso sabor. Quem já provou elogiou. A pizzaria Bela Pizza é demais. Petisco top, eu sempre quero mais. Pizzaria e petiscaria Bela Pizza, do tamanho da sua fome. Rua Coronel João Pessoa, saída para Pau dos Ferros. Peça pelo WhatsApp 99151-5127. Instagram @bela_pizza123. Vem pro nosso atacarejo. São Miguel tem economia no atacado e no varejo todo dia. Se liga no azul que a conta fecha. Big Tequitos, Seara Sabores 900 gramas, R$19,88. Coxa de frango Bom Todo, bandeja 1 quilo, R$11,28. Whisky White Horse Fine Old 1 litro, unidade R$67,50. Refrigerante Fanta Laranja 2 litros, unidade R$6,68. O nosso atacarejo é pra você. Óleo de soja Coamo ou Suavite 900 gramas, unidade R$5,98. Leite HT Nativille 1 litro, unidade R$4,18. Pão hambúrguer quilo, unidade R$11,48. Sabão pó brilhante sachê 1,6 kg, unidade R$18,48. Creme dental Colgate MPA ou triplação 180 gramas, unidade R$6,98. Ofertas válidas até 29 de maio ou enquanto durarem os estoques. O nosso atacarejo é pra você. A empresa HDAF Engenharias e Locações oferece uma variedade de serviços para atender às necessidades da construção civil, incluindo instalação e manutenção de ar-condicionado, aluguel de betoneiras e outros serviços relacionados. Com um compromisso com a excelência e a satisfação do cliente, a empresa se destaca pela qualidade e profissionalismo em cada atendimento. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 84 981 86 7188 ou 84 921 44 5351, ou visite-nos na Rua Manuel Francisco da Silva, 93, Maria Manuela. A rede móvel da Brisanet chegou! Confira nossas ofertas exclusivas e ganhe 3 meses de dados móveis grátis para acessar filmes, redes sociais e muito mais. São 15 GB mais acesso ilimitado ao Waze, WhatsApp, Facebook. É bom demais! Procure uma de nossas lojas e adquira já o seu chip. Brisanet, o futuro ao seu alcance. Panificadora Pão Nosso, a antiga Qualipão, agora sob nova administração. A Panificadora Pão Nosso dispõe de fabricação de pães, bolachas, biscoitos, bolos simples e outras massas. E em breve vamos trabalhar na confecção de bolos para aniversário. Panificadora Pão Nosso. Panificadora Pão Nosso. Contando com profissionais padeiros que fazem aquele pãozinho quentinho e cheiroso chegar na sua mesa diariamente. Panificadora Pão Nosso. Localizada na Rua Luiz Carlos, próximo à Rua das Freiras, em São Miguel, onde funcionava a Qualipão, agora com nova administração de Ricardo e Isa. Tele WhatsApp 84 99485 9719 ou 84 99452 1617. Instagram Panificadora Pão Nosso. Panificadora Pão Nosso, o pão nosso de cada dia. Você procura uma loja de informática atenciosa que oferece produtos e serviços de qualidade? Você tem! Windstar Computadores e Eletro. A Windstar Computadores e Eletro, com a melhor assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e instalação de câmeras de segurança. Windstar é referência na venda de celulares originais com a garantia que você precisa. Tem os melhores lançamentos em caixas de som JBL, notebooks, computadores, impressoras, tablets, TVs e uma linha completa em cuidados pessoais e beleza. E mais, o que você precisa de eletro para a sua cozinha, você encontra aqui. Mais informações, acesse nossas redes sociais e visite uma de nossas lojas em Pau dos Ferros, São Miguel, Rio Grande do Norte e Jaguaribe, Ceará. A empresa Genivaldo Turismo, viagens e encomendas, realiza viagens para Fortaleza de segunda a sábado, saindo às 4 da manhã de São Miguel e retornando ao meio-dia 30. Os agendamentos são pelos números 88 99829 8240 ou 84 981 73 8224. Também realizamos viagens para a cidade de Natal, saindo às 7 da manhã, de segunda a sábado. O agendamento pode ser feito pelo telefone 84996286828. As viagens também podem ser agendadas no escritório da Genivaldo Turismo, localizado ao lado da Central de Frutas, no centro, em São Miguel. Contamos com mais de 9 anos de experiência, oferecendo conforto e qualidade aos nossos passageiros. Aceitamos Pix, espécie, cartão de crédito e débito. Organização Genivaldo e Vilani. O clima junino já tomou de conta da Casa Franquinho, seu menino. Venha para o maior arraial de preços baixos de toda a região. Guarda-roupas Lotus, 6 portas e 3 gavetas, de R$ 1.000, por apenas R$ 799. Cômoda 5 gavetas e 2 sapateiras, de 670 por 550. Valeu, Nossa Senhora, que é preço bom! Conjunto Box Casal Molas Ensacadas, de 1.250, por apenas R$ 999. É ou não é preço baixo de verdade, dona menina? Espia aí a explosão de promoções! Fruteira clara, apenas R$ 280. Guarda-roupas light, 4 portas e 2 gavetas, de 750 por 599. Colchão Recoflex, D20 casal, de 750 por apenas 599. Eita, que tem preço bom de verdade, menino! Tanquinho Color Mark, 10 quilos, de R$ 700, por apenas R$ 560. Essas e muito mais ofertas em promoção no clima de São João. Pule a fogueira dos preços altos por aí e venha correndo para a Casa Franquinho, onde o preço é bem pichotoquim. Ouça a ZYJ 940, Rádio Difusora de São Miguel, 1370 kHz. Rádio Difusora de São Miguel. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. Te dizer as coisas que eu não te falei. Nem sempre a gente tem palavras pra